Ela chegou toda na pressão, veio me falar de sentimento. Já que tu quer sentimento, senta vai no movimento. Senta vai no movimento, eu disse, senta vai no movimento. Senta vai no movimento. Senta vai no movimento. Senta vai no movimento. Senta vai no movimento. Senta vai no movimento. Se já mostrei sentimento, então vem quicar com a bunda. Porque é nós que te machuca, tchuca, tchuca, tchuca, tchuca. É nós que te machuca, tchuca, tchuca, tchuca, tchuca. É nós que te machuca, saca? Sua mina louca. É nós que te machuca, tchuca, tchuca, tchuca, tchuca. É nós que te machuca, saca? Sua mina maluca. Ha, ha, ha, ha, ha. Eu gravo explosão novinha. O som do momento. CR Produções 739-8114-3361. Ela chegou toda na pressão, veio me falar de sentimento. Já que tu quer sentimento, senta vai no movimento. Senta vai no movimento, eu disse senta vai no movimento. Senta vai no movimento. Senta vai no movimento. Senta vai no movimento. Senta vai no movimento. Senta vai no movimento, céu. Ai que delícia. Se já mostrei sentimento, então vem quicar com a bunda. Porque é nós que te machuca, tchuca, tchuca, tchuca, tchuca. É nós que te machuca, tchuca, tchuca, tchuca, tchuca. É nós que te machuca, saca? Sua mina louca. É nós que te machuca, tchuca, tchuca. É nós que te machuca, saca? Sua mina maluca. CR Produções MT Records gravando tudo. André Cidis, o mural de Ibi Coara. Vem com grave, vem comigo. O som do momento.